Hoje acordei e quis fazer uma cantiga. Não tinha nome, nem sequer a melodia. No céu olhei e logo achei uma frase linda, abençoada, Virgem Maria. Então escrevi os sentimentos mais sublimes que alguma vez, noutra canção, escrevi um dia. Ela me deu inspiração e assim começa o meu refrão. Como é? Abençoada Virgem Maria, abençoada pelo amor que nos tens dado, pelo teu abraço e tua guia, o Salvador e o coração imaculado, abençoada Virgem Maria, abençoada por nos protegeres da guerra, pelas orações e pelo terço que é alivia, também por seres mãe de Jesus, para nos salvar, morreu na cruz. Abençoada Virgem Maria, abençoada pelos milagres que tens feito e por dar esperança na paz e na alegria, por nos trazeres no teu regaço e no teu peito. Quero ouvir que vivemos. Seu nome nós dizemos tanta vez e ela responde a tudo o que pedimos e diz-nos sempre sim, nunca talvez. É a maior amiga que nós temos. Para quem não sabe, eu vou dizer porquê. Quem é que nos ajuda?

mala já está lá fora. Porque homem não chora. somos nós para 3 horas de emissão. Portugal em festa está de volta. E no programa, como sempre, a melhor música portuguesa, passada da música romântica, da música pimba, da descarada, do fado e de todo estilo, sem esquecer a nossa música brasileira. Então, espero que está tudo bem por aí. Que temos aí um programa um bocado carregado. Mesmo nascida noutro país. E se calhar mais uma anedota por aí. Se calhar, vamos, faremos o tempo. Bom, como falei, muita música, não é? Então, são 9 horas e 24 minutos. E da bondade. E seguimos agora com Sónia Fábrega, Coração Lusitano. Então vamos lá, amigos. Convidar a todos os nossos imigrantes que estão em França, a estarem comigo no dia 9 de novembro na rádio Arc Ancien, no baile de aniversário, na sala de Montesion, em São Paulo. eu digo stop. Quando vejo o teu glamour, eu digo stop. Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor. Aí é top. Quando passas os limites, eu digo stop. Ai, amor, quando tu esticas, eu digo stop. Quando vejo o teu glamour, eu digo stop. Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor. Olá, eu sou Maria Lisboa. Queria-vos convidar a todos os nossos imigrantes que estão em França, a estarem comigo no dia 9 de novembro na rádio Arc Ansier, no baile de aniversário, na sala de Mont-Sion, em Saint-Jean-de-Blanc, a partir das 21h30. E quero-vos ver lá todos. Tenho muitas saudades de estar com vocês e espero dar-vos um forte abraço pessoalmente. Um beijinho e até lá, até dia 9. E sim, era-me site Maria Lisboa. E sim, é esta artista que estará junto com nós dia 9 de novembro, onde na sala de festa de Maldição a Saint-Jean-Bon. E para que é? Após 34 anos da nossa rádio Arconciel. Então vamos lá. Yeah. levanta a vela, sei que tu vais adorar. Levanta a vela, meu amor, levanta a vela. Levanta a vela para o barco navegar. Levanta a vela, que eu não faço nada dela. Levanta a vela. Queria-vos convidar a todos os nossos imigrantes que estão em França, a estarem comigo no dia 9 de novembro na rádio Arc Ancien, no baile de aniversário, na sala de Mont-Sion, em Saint-Jean-de-Blanc, a partir das 21h30. E quero-vos ver lá todos. Tenho muitas saudades de estar com vocês. E espero dar-vos um forte abraço, pessoalmente. Um beijinho e até lá, até dia 9. Então, agora a mensagem da nossa artista que estará junto connosco dia 9 de novembro, Maria Lisboa. E desta ocasião terei dois lugares a ganhar durante estas 3 horas de emissão. Seja atento. Para ganhar estes dois lugares para esta grande festa para os anos de 34, para os 34 anos da nossa rádio, da vossa rádio. O teu amor me acendeia, eu sou louca por ti. Sempre que vais eu te peço, vem para mim. Quanto mais melhor. Bota calor, bota calor. deixas ver tão quique. E seguimos agora com o artista que esteve aí há pouco conosco. Teu sabor. Ruth Marlene. Que esteve a trazer conosco na festa do Santo Popular. E vamos lá para o último trabalho. Deixa-me cá, meu coração explode por tanto te amar. Quando me beijas na boca, tu deixas-me louca, fico a delirar. Adoro quando estou contigo, sentir em ti a sedução. Dizer baixinho ao teu ouvido, és minha paixão. Deixas-me tão quando tu me dás uma noite de amor. Deixas-me que deixas-me que comigo, estou no paraíso, tu és meu bombom. Adoro quando estou contigo, sentir em ti a sedução. Dizer baixinho ao teu ouvido, és minha paixão. Deixas-me tão que com o teu beijar, esse teu sabor. Deixas-me tão que agora com um artista também que esteve aqui com nós há pouco, não é? No mês de abril, Johnny Abreu. Eu tentei mexer-me a moça sem o seu consentimento, e eu lá ia remexendo, mas a mexer assim é que eu a entendo. A remexer, eu sei que tudo é castigo, tudo não passou de um sonho que um dia tive contigo. Mexe e remexe na perninha com cuidado, podes perder de mexer mais um bocado. És mexilhão e bastante atrevido. Se mexeres mais na perninha, eu não brinco mais contigo. Mexe e remexe na perninha com cuidado, podes perder de mexer mais um bocado. És mexilhão e bastante atrevido. Se mexeres mais na perninha, eu não brinco mais contigo. Eu resolvi mexer de outra maneira, mas com cuidado para não fazer asneira. Mexe e remexe, pois assim é bem melhor. Se eu mexer na menina, ela vai ficar maior. Tome cuidado para não

pagar as contas. Agora acho que vai funcionar bem, melhor, vamos dizer isso. E seguimos agora com a renovação 3, eu quero que ela vá... Não digo o resto. Uma doçura que me leva à loucura depois de um dia de trabalho. Chego a casa, não me fala, não diz nada, a não ser que está cansada, vivo um pouco solitário. Se vem à noite, ela vai para a caminha, penso eu que sorte a minha, mas não há nada para ninguém. E eu deitado faço contas à minha vida, passei a roupa e fiz comida, e isso não chega para o meu bem. No desemprego ela não arranja nada, anda sempre atarefada, não entendo coisa nenhuma. Ainda me diz com um grande sorriso seu: meu amor, tu és só meu, como eu não tens nenhuma. Eu quero que ela vá procurar emprego. A vida boa é para quem tem dinheiro, e se ela não quiser, dá ao dedo. Com a mãe vai ter e eu fico solteiro. Eu quero que ela vá procurar. Eu que sorte a minha, mas não há nada para ninguém. E eu deitado faço contas à minha vida, passei a roupa e fiz comida, e isso não chega para o meu bem. No desemprego ela não arranja nada, anda sempre atarefada, não entendo coisa nenhuma. Ainda me diz com um grande sorriso seu: meu amor, tu és só meu, como eu não tens nenhuma. Eu quero que ela vá procurar emprego. A vida boa é para quem tem. Limpou a casa toda com tamanha perfeição. Mas o melhor ainda estava para vir, pois ela entra ao trabalho e eu ainda estou a dormir. Ao acordar é a loucura total, ao vê-la de saia curta e com seu fio dental. Assim não dá, assim não pode ser, acho que vou morrer, acho que vou morrer. Esta empregada tem empolgação, faz limpeza geral em casa e no patrão. Assim não dá, assim não pode ser, acho que vou morrer, acho que vou morrer. Esta empregada tem empolgação, faz limpeza geral em casa e no patrão. Esta empregada tem muita dedicação, até mesmo na cozinha ela é muito competente. Faz os petiscos com um sabor divinal, quando há festa em casa todos querem dar ao dente. Mas o melhor ainda estava para vir, pois ela entra ao trabalho e eu ainda estou a dormir. Ao acordar é a loucura total, ao vê-la de saia curta e com seu fio dental. Já fiz as contas, vou-lhe dar mais ordenado, ela é boa. No fundo é um perigo. Estive a pensar, lava passa, eu limpo a casa, vou-lhe fazer a proposta se ela quer dormir comigo. Assim não dá, assim não pode ser, acho que vou morrer, acho que vou morrer. Esta empregada tem uma empolgação, faz limpeza geral em casa e no patrão. Assim não dá, assim não pode ser, acho que vou morrer, acho que vou morrer. Assim não dá, assim não pode ser, acho que vou morrer, acho que vou morrer. Esta empregada tem uma empolgação, faz limpeza geral em casa e no patrão. Assim não dá, assim não pode ser, acho que vou morrer, acho que vou morrer. Esta empregada tem uma empolgação, faz limpeza geral em casa e no patrão. Se tu já tens outra, que sejas feliz, parabéns para ti. Parabéns para ti, Helena Correia. Eu digo-te assim, parabéns. E depois teremos a primeira questão para oferecermos. Aquela entrada que é aquela festa, grandiosa festa dos 34 anos da nossa e vossa rádio. Eu fiz sempre tudo, amei por nós dois. Tu nunca lutaste pelo nosso amor. Dizias que eu não te fazia feliz. Já tinhas alguém que gostava de ti. Já sei a verdade, não me enganas mais. Se gostas mais dela, meu querido, então vai. Ai, eu não me importo, te juro que não. Mesmo que magoe o meu coração. Se tu já tens outra, que sejas feliz. Parabéns para ti, parabéns para ti. Se tu Olá, sou a Helena Correia. A minha música passa na Rádio Arc-en-Ciel. Beijinhos! Sofia Portela, encosta que é bom! Encosta. E lá está a primeira questão para ganhar este lugar para o nosso bairro. Então a questão será assim: encosta que é bom! Quantos anos faz a rádio? Quantos anos faz a rádio? Pode ser 15, pode ser 30, não hesita. 02 38 43 48 00. Encosta que é bom! Ouve lá, meu rapaz. Mas assim que é melhor, se vai lá, Juninho.

és uma loucura. És como as estrelas numa noite escura. Trocas de vento como cada avião. Levando no vento o meu coração. Mentira, mentira, sei que não me amas. De dia me beijas, à noite me enganas. À noite me enganas, à noite não estás. Marota, marota, bunda andarás. Tempo de dizer, do mundo saber, a verdade sim, senhor. passa, desperta logo a atenção. Se abre um sorriso, esta mulher me deixa louco. E no meu peito faz bater um coração. É assim como de paixão, um amor que nasce um pouco. E no meu peito faz bater um coração. Uma de paixão, um amor que nasce num pouco. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão enfeitinha, é fruto cheia como fumo o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não. Ela adivinha o agitar na minha frente e pode logo com sorrisos de magia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece os meus desejos de viria. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece os meus desejos de viria. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão enfeitiça, é fruto cheira como o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. Que simpatia tem esta linda mulher. Suas gracinhas são mais doces, eu aposto. É portuguesa, sabe o que um português quer. Por isso é a mulher que mais quero, que mais gosto. É portuguesa, sabe o que um português quer. Por isso é a mulher que mais quero, que mais gosto. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão enfeitinha, é fruto cheira como fumo o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não há. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão enfeitinha, é fruto cheira como o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outras mães, há sim senhor, mas mais linda que a portuguesa não. Vamos lá para a primeira dedicatória. Então é da parte do seu filho, do senhor Arnaldo, para a senhora Isora, para a sua mãe Isora, com muito amor e beijinho para os seus anos. Parabéns a ela. Mais linda que Deus pôs no mundo. Mãe, és princípio sem fim, serás sempre para mim sublime majestade. Mãe, és o cimo da esperança, a mais bela aliança, o amor mais profundo. Mãe, teu amor verdadeiro, de todos o primeiro, é pureza e verdade. Por mais que elas falem, por mais que reclamem, não dizem.

vamos lá ver o que dá o convite. Já estava reformada, mas tinha uma filha boa. Era dessa criançada. Pois sempre na desgarradinha, mas na maneira Cristiana Sá, Augusto Moreira, entre novo e o velho. Desgarrada ou uma cantiguinha das minas na rádio Arc-en-Ciel em Orléans, França. Um abraço, salut à tout le monde, divirtam-se e sejam felizes. Vamos embora. Então vamos lá. Olha e digo deste jeito, já chegou cá a Martinha, com a concertina ao peito. Já não estou só com este morcão, agora estou mais satisfeito. E eu vou cantar deste jeito, eu vou cantar deste jeito, que eu sou um tipo porreiro. Reparai cá para o Miranda, que eu sou um tipo porreiro. Faço mais de candeeiro, faço mais de candeeiro.

os irmãos Cardosos, vamos lá tocar, então vamos lá tocar, vamos lá. Para a minha beira, brincamos, saltamos para fundos, alegando-se desta maneira. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Para dançar, que é o que ela quer. Encosta com um jeitinho que ela vai gostar, pois eu também quero uma para mim. Dançamos, cantamos para vos animar, dizendo assim: vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Seguimos com o artista que nos deixou aí há pouco, Roberto Miau. Bate com fé. Fui à Senhora da Saúde para cumprir uma promessa. Fui à Senhora da Saúde para cumprir uma promessa. Passei pela Senhora das Dores para lá chegar mais depressa. Passei pela Senhora das Dores para lá chegar mais depressa. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, ó larimbolé. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, ó larimbolé. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Fátima, Senhora de Aparecida. Rogai a Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Rogai a Deus que me guarde, caminhos da minha vida. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Bate, bate, bate, ó larimbolé. Bate, bate a mão, mas bate com fé. Faça como eu, assim é que é. Bate, bate a mão, bate, bate o pé. Ensinou-me a corrida para chegar ao Senhor do Bom Fim.

nunca senti saudade. Então a pergunta será a seguinte: que droga o meu coração. Onde nasceu Maria Lisboa? Então, o primeiro telefone 0238-43-48-00. A liberdade, me entreguei a ela. Aos poucos o olhar distante se tornou rotina. Não encontrava mais amor dentro dos olhos dela. Meu coração se iludiu com aquela menina. Mas voltei, galera, estou aqui de novo. Voltei pros braços de meu povo. Achei o rumo da estrada. Me encontrei, de volta estou pras madrugadas. Igual a lua e a noite, que morre sempre abraçada. Paixão. Mas voltei, galera, estou aqui de novo. Voltei pros braços de meu povo. Achei o rumo da estrada. Me encontrei, de volta estou pras madrugadas. Igual a lua e a noite, que morre sempre abraçada. Obrigado, portugueses. Eu levo a vida cantando pelos palcos desse país. Viajo de norte a sul ganhando a vida como sempre quis. Sempre com meu violão eu vou cantando mais uma canção, fazendo de cada paragem minha estação. Ei, oleia, pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar. Ai, oleia, oh, nosso lugar é aqui. Em cada cidade que eu passo fica sempre o coração. Nas ilhas e comunidades, o carinho da imigração. Nós estamos seguindo com fé e amor o palco da vida e assim, pedindo saúde ao Senhor para você e para mim. Chegar onde chegamos foi preciso acreditar. Ai, olê, oh, nosso lugar é aqui, com nossos fãs no mesmo show. Coração, nas ilhas e comunidades, o carinho da imigração. Nós Nós vamos seguindo com fé e amor. O palco da vida é assim, pedindo saúde ao Senhor para você e para mim. Ei, oleia, para chegar onde chegamos foi preciso acreditar. Ai, olhei, eu. Nosso lugar é aqui, com nossos fãs no mesmo show. Ei, olhei, pra chegar onde chegamos, foi preciso acreditar. Ai, olhei, eu. Nosso lugar é aqui, com nossos fãs no mesmo. Joanete e Leonardo, ao fim da semana. E o lugar já está ganho, já está. E a resposta é Lisboa, capital de Portugal, não é? E ela nasceu em Lisboa, nasceu. Espera, todo mundo me espera. O 15 de agosto de 1962, em Lisboa, Maria Lisboa nasceu. E no sábado começa logo cedo. Mais uma branquinha no peito vai sem medo. Lá no quintal vai se formando um salão. Se ajuda pra dançar o forrozão. Vai sanfoneiro, mete o dedo, puxa o pole. Pra todo mundo querendo pole, pole. Vai sanfoneiro, que a noite é... O DJ não para de tocar. Mamacita. Eu achei que era só uma noite, que amanhã eu nem fosse lembrar. As pessoas dependem dançando ao som da batida daquele lugar. De repente alguém toca meu corpo e pergunta por que eu esbailar. E aquele rebolado quente ferveu o meu sangue na veia. Deus, só conseguia pensar. Mamacita, onde vem que eu consi? De onde vem essa coisa mais linda? O DJ não para de tocar. Oi, oi, oi, oi, oi, ia, ia. A vontade que a morena me mexe comigo. É o funaná que nos faz vibrar. No discoteca ou no bailarico, quando este som toca, é de arrebentar. Vamos dançar bem apertadinho. A fivela com a fivela ressonar. Sentir o tal, veio um miudinho a ficar grandinho, é de arrepiar. Oi, oi, oi, oi. Coladinho a mim, aperta mais e mais que eu gosto mesmo assim. Aperta bem e dança coladinho a mim. Aperta mais e mais que eu gosto mesmo assim. Vem cá, morena, morena, vem cá, vem dó de mim. Eu me sinto só. Vem cá, morena, morena, vem cá, vem dó de mim. Eu me sinto só. Vem cá, morena, morena, vem cá, vem dó. I follow.

em São Jean de Blanc, a partir das 21h30. E quero-vos ver lá todos. Tenho muitas saudades de estar com vocês e espero dar-vos um forte abraço, pessoalmente. Um beijinho e até lá, até dia 9. Então era a mensagem da Marília de Lisboa. E agora seguimos por uma dedicatória, é da parte de Jerome para a sua mãe e para mim também, Sonia Abreu. Com muito amor e beijinhos também. Isto é que contam. Quanto houver amor há tudo. Com tanta vontade de te amar. Os teus olhos querem os meus olhos. O teu calor quer o meu calor. Tudo que tu tens para mim será. Tudo será teu amor. Quero tanto minha linda mormida. Quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. Os meus olhos são aqueles que eu mais quero. Para si mesmo nos olhos a respirar. Quero tanto minha linda mordida. Quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. E os meus olhos são aqueles que eu mais quero. Para si mesmo nos olhos a respirar. Não toques mais no bicho, ai, se toques mais no bicho, o vais deixar quando a música acabar e o baile estiver dormindo. Por isso, antes do sol, faz um retrato de nós, a recordar teu sorriso. Tira uma foto comigo. Sentir sentir o perigo, a emoção. E eu vou me despedir com vocês. Cerca, armar e vedeta, alegrar o coração. Jorge, de bom, vai ou vai? Para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Cuidar comigo, um enorme orgulho. Isso não sei se vais aguentar. Portugal em festa acabou por hoje. Agora vai ou racha. Mas torna a vir para a semana, sem vai falta. Então já sabe, Portugal festa todas as quarta-feiras a partir das 9 horas. Até o meio-dia. Vai ou racha. Então, sábado, a partir das 14 horas, por uma nova emissão Portugal Mix. Daqui lá, um grande abraço, coragem, força e gozar a vida. Não se esqueça. Então, tchau, tchau. E até sábado. Tchau. Chega mais, enrola, enrola. Tu não sejas má, daqui tu não sais. Neste enrola, enrola. Chega, chega para cá. Chega, chega mais, enrola, enrola. Tu não sejas má, daqui tu não sais. Neste enrola. Chega mais, enrola, enrola. Tu não sei mais que companhia deve ter feito assim. Enrola, enrola. Então, tchau, tchau, até sábado. Tchau, chega, chega mais.